Glória a Deus, que maravilha, que bênção. Queridos, nós vamos fechar esse culto de celebração hoje à noite com chave de ouro, amém? Daqui a pouco nós vamos ter um batismo aqui atrás, a piscina já foi montada. E daqui a pouco nós vamos ter um batismo. Eu gostaria só de ler rapidamente esse texto que fala sobre o batismo, é um texto clássico da Bíblia, em Mateus capítulo 28. Se você tem uma Bíblia, abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 28, 18 a 20. Se você não tem uma Bíblia, livro, então ligue a sua Bíblia no seu iPad, iPod, tablet, etc. em Mateus 28, 18 a 20. Glória a Deus. A gente fala assim, abra a Bíblia e ligue a Bíblia hoje, nos tempos modernos. Amém, queridos? Glória a Deus. Hoje é dia de festa, amém? Dia de festa, que maravilha. Quantos acharam, diga amém e glória a Deus. Muito bem. Versículo 18. E, aproximando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, foi-me dada toda autoridade no céu e na terra. Portanto, ide. Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Muito bem, hoje nós temos esse batismo aqui, mas tem... em mais seis lugares fora daqui, né? Cada núcleo está batizando. A gente ainda vai fazer uma programação de fazer um batismo todo mundo junto, mas em cada um dos núcleos está tendo batismo hoje à noite. Então, até essa turma aqui foi para o encontro, mas na verdade nós temos que celebrar as conquistas, amém, queridos? Então, mais uma vez, a gente quer assim aplaudir Jesus, honrando a Ele. Peraí, ainda não. A gente quer honrar Jesus, aplaudindo, celebrando pela bondade dEle. Dessa vez foram 110 pessoas, incluindo esses que estão aqui, 110 fazendo encontro com Deus. Vamos aplaudir Jesus bem forte. Glória a Deus. Glória a Deus. Você que tem ofertado na célula para o projeto Superação, Expansão da Paz, a gente está indo passo a passo aqui. Nós já concluímos todo o sistema de proteção no telhado aqui desse prédio, nos muros. Além da máxima que temos um contrato com ela de monitoramento, de proteção desse ambiente, agora todo o telhado está tudo protegido, além das nossas orações. Então a gente ora e atrapalha os ladrões. Não é verdade? Porque só o Senhor Jesus realmente para nos guardar. Então tudo isso é com a sua oferta lá da célula. Outra, nós acabamos de dar mais uma alavancada aqui nessa sala. Aqui atrás do palco tem a sala da consolidação, onde nós recebemos todos os nossos amigos e amigas que numa noite de domingo, ou de manhã ou à noite, né? De manhã ou à noite no domingo, dizem aqui publicamente, eu quero seguir Jesus de todo o coração. Então essa sala agora tem um quadro magnético, tem uma LED, e logo nós vamos gravar um vídeo, eu e a Simone, de boas-vindas para esses nossos amigos e amigas que estão dizendo publicamente, a partir de hoje eu estou seguindo Jesus de todo o meu coração. Amém? Vamos aplaudir por isso, porque isso é uma conquista. Cada oferta sua lá da célula, a gente vai implementando e melhorando esse ambiente. Se você visse as fotos, desde o dia que nós chegamos aqui até hoje, você ia ver as evoluções que já houveram aqui. Que maravilha! Uma outra coisa muito importante eu quero falar aqui, que eu chamo o aviso dos avisos megatop das galáxias. Sabe o que é? É da reunião mais importante da nossa igreja. Qual que é a reunião mais importante da nossa igreja? Quem aqui sabe? É o nosso Tadel, que significa treinamento avançado de líderes. Toda segunda-feira, os setores, líderes de setores de células e áreas de células, nós nos reunimos das 18h30 até as 19h30. 19h30 está aberto para todo mundo e você está super convidado para estar aqui conosco nessa reunião, que é a reunião mais importante da nossa igreja. Aí você diz assim, mas eu não sou líder de célula, eu estou lá na célula, mas eu não sou líder de célula. Não tem problema. Nós estamos compartilhando uma série de palavras aqui na segunda-feira. A primeira foi agora, tem cuidado de ti mesmo. Quando você vai aprendendo pela palavra, vai sendo desafiado a se cuidar. A se cuidar, como o anúncio da comissária de bordo no voo, que diz, ao despressurizar a cabina, automaticamente máscara de oxigênio cairão, puxe uma para si, põe o elástico em volta da cabeça, respire normalmente e socorra a pessoa que está do seu lado. O que isso está querendo dizer? Está querendo dizer, olha, te cuida primeiro, para poder você cuidar de outros. Te cuida para poder você cuidar da sua família. Amém, gente? Então, amanhã continua a próxima palavra dessa série. Por isso que eu estou convidando todos vocês para virem para essa reunião, que é a mais importante da nossa igreja. Aí eu dou tudo de mim. Eu oro, eu me preparo, eu mergulho, eu vou lá, busco. Por quê? Porque tem que vir uma palavra viva para o seu coração aqui. Glória a Deus. Amém, queridos? Muito bem. Então, daqui a pouco nós vamos fechar com chave de ouro esse nosso culto de celebração. Mas, por esse momento, nós vamos continuar a nossa série Como Ser um Teto Poderoso na Vida dos Nossos Filhos. Ou na vida daqueles que nos são caros, amém? Essa palavra ela não só alcança a família, como também nós somos cobertura ou teto sobre vida de pessoas, sobre a vida daquelas pessoas que nós amamos, nossos discípulos. Se você lidera uma célula, o seu setor, a sua área de célula, de uma forma ou outra, nós somos responsáveis por pessoas e Deus nos chama para ser uma cobertura sobre a vida dessas pessoas. Mas esse mês é o mês da família, então a gente vai fazer essa abordagem muito forte envolvendo também essa questão da família. Então, domingo passado, eu falei que para ser uma cobertura poderosa na vida dos seus filhos, da sua família, você tem que continuamente desenvolver o seu caráter. Eu expliquei o que é caráter. Caráter é a soma de todas as coisas aprendidas. Ou seja, o caráter pode ser aprendido. Eu aprendo, ou eu aprendo a ter um bom caráter, ou eu aprendo a ter um mau caráter, que o pessoal chama de mau caratismo. Então é algo que a gente pode aprender, e os psicólogos dizem que de 0 a 7 anos há uma formação na vida de uma criança. E aí você diz, e depois? Depois que tudo é construído em cima do alicerce que os pais deram para aquela criança de 0 a 7 anos. Por isso que teve um rapaz que fugiu do presídio, e uma das coisas que logo ele fez foi direto para a casa do pai para matar o pai. O pai estava dormindo, ele entrou na casa com uma arma, colocou na cabeça do pai, levou lá no quintal e disse assim, tinha uma árvore lá, ele disse, endireita essa árvore, pai. E o pai começou a chorar, endireita essa árvore. E o pai chorando, ele disse, eu estou igual a essa árvore, tudo torto. O Senhor teve toda a oportunidade de endireitar essa árvore quando ela era pequenininha. Mas agora, não tem como, ela cresceu. Assim é minha vida. O Senhor nunca realmente cuidou de mim. O Senhor nunca me ajudou. E hoje eu sou um fugitivo e a polícia está atrás de mim. Então, queridos, é mais fácil a gente pegar uma plantinha e ir arrumando ela, para ela crescer da forma correta, do que depois a gente perder essa oportunidade de uma planta, né, um ser humano já estabelecido, com certos pensamentos, atitudes, com um caráter distorcido, e a gente querer arrumar essa situação. Mas graças a Deus, diga graças a Deus, que o Evangelho é o poder de Deus. Então, muitas vezes, o que ficou torto, o que não conseguiu arrumar, graças a Deus que o autor do Evangelho, sabe quem é ele? Jesus. Sabe qual é a profissão dele? Carpinteiro. Então não vale mais para pau que nasce torto, morre torto. Isso não é mais verdade. Pau que nasce torto não morre mais torto, porque o carpinteiro de Nazaré, Jesus Cristo, endireita. Ele vai passar a plaina, ele vai meter o formão e ele vai endireitar e fazer da minha vida e da sua vida uma vida útil para Deus. Graças a Deus pela profissão de Jesus de carpinteiro. Então, queridos, eu falei que nós temos que continuamente desenvolver o nosso caráter. Agora, uma coisa horrível que deixa os filhos endemoniados, sabia? É pais que ficam brigando, brigando, igual cachorro na frente dos filhos. Eu quero dizer dessa noite, pais, não entristeçam o Espírito Santo. Parem com essa cachorrada de estarem brigando na frente dos seus filhos. Separe um tempo no seu quarto, marido, ouça o que essa mulher tem para dizer, mulher, ouça o que esse homem tem para dizer. Procurem se entender, porque isso também é desenvolvimento do caráter. Agora, se já chegou a um ponto que vocês não conseguem mais discutir ideias, discutir opiniões, que o pau come, então é melhor chamar discipuladores. Igual como eu fiz. Eu tive que dar permissão para um outro casal, esse casal que anunciou aí, eles vão estar conosco agora na conferência da família. Fazem parte na minha vida e da vida da Simone, da nossa família, há mais de 20 anos, uns 26 anos que nós caminhamos juntos com esse casal no discipulado. Quantos aqui estão me entendendo, gente? Porque, olha só, um filho está oprimido, uma filha está oprimida. O que será que esse garoto, essa menina está fazendo? Uma vez nós chamamos um homem de Deus, muito usado na área de libertação. Ele começava a orar e ele dizia, em nome de Jesus, demônios, caem. Cara, começava a cair gente para tudo que era lugar no culto. Uma vez até caiu, aí ele chamou o pastor Marcelo e fez uma brincadeira lá meio estranha. Aí o pastor Marcelo contou quantos tinham caído. Aí voltou, e quantos caíram? 51. Ele disse, é uma ótima ideia. Aí eu fiquei assim, eu não gostei muito. Mas aí, numa das noites, nós pegamos todas as nossas crianças que nós estávamos numa quadra de esporte, bem grande para caber todo mundo nessa conferência, e todas as crianças só atravessaram a rua e foram para as classes, porque o prédio da nossa igreja ficava do outro lado da rua. Levaram todas as crianças. Quando chegou no momento da ministração de libertação, onde ia ser confrontado as forças malignas que porventura estivesse oprimindo aqueles adultos que estavam lá, sabe o que aconteceu? Lá vem, no meio disso, era pai caído no chão, mãe caído no chão, capetado. machado rolando, porque quando ele fez a oração de confronto espiritual, os malignos não aguentaram, igual do ministério de Jesus, que Jesus chegava e os demônios, você é o filho de Deus. Aí Jesus, cala a boca e sai dele. Jesus expulsava, não permitia que eles falassem. E foi aquela coisa terrível. Daqui a pouco, uma das professoras chegou correndo lá. Pastor, o que foi, minha filha? Pastor, as crianças estão ficando tudo encapetadas lá. É criança gritando de terror, é criança ficando endemoniada. O que, que a gente faz, pastor? Disse, meu Deus, é verdade? Disse, é verdade. Aí, cara, aí foi aquela corre, igual bombeiro, né? Agindo, era gente correndo para lá para socorrer as crianças. Era gente aqui socorrendo os pais, não aqui, né? Um exemplo só, dentro da nave maior, lá naquela quadra de esporte. No final, eu saí para jantar com o pregador, aí eu fiz uma pergunta para ele. Eu disse, querido, você não estava sabendo, mas na hora que os pais estavam sendo ministrados, aconteceu um pandemônio lá na classe das crianças. Era criança que gritava, era criança encapetada. O que, que é isso? Aí ficou assim, ele disse, é simples, querido. Sempre que eu vou, que alguém, um pai, uma mãe traz um filho para mim orar, eu oro na cabeça dos pais, porque o problema muitas vezes está nos pais. Então, quando foi confrontado os malignos na vida dos pais, os filhos já estavam afetados por esses espíritos. Por isso que aconteceu isso lá. Aí eu fiquei, cara, imagina como um pastor da igreja, fiquei de cara no chão nesse domingo, de cara no chão, sabe? A gente era tipo um mico, assim, claro que ele era homem de Deus, né? Entendeu a situação, mas a gente fica de cara no chão. Então, deixa eu te dizer, você, papai, mamãe, discipulador, discipuladora, não existe nada em particular do que você faz. Como cobertura, você pode abrir brechas, você pode abrir espaços que os malignos passam por você e atingem seus filhos. Então, o Paulo, ele não era casado, tudo indica, mas ele era um pai espiritual, ele era um apóstolo, ele cuidava de igreja. Sabe o que ele diz numa das cartas? Ele disse, tudo eu suporto por causa dos eleitos, a fim de que eles obtenham a fé juntamente comigo. Em outras palavras, eu entendo que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, cara, eu seguro o tranco, eu aguento firme, eu não vou ceder para o diabo, porque se o diabo encontrar espaço na minha vida, ele vai atingir pessoas que estão debaixo da minha cobertura, que eu estou protegendo, que estão aqui atrás de mim, debaixo da minha proteção. Tudo eu suporto por causa dos eleitos. Então a gente tem que suportar muitas vezes as tentações com o poder do Espírito Santo e vencê-las. A gente tem que vencer o pecado, vencer essas brigas, vencer essas contendas dentro do lar, vencer a frieza, a mornidão dos nossos corações, espiritualmente falando, a fim de que a gente possa passar por nossos filhos esse fogo de avivamento, e nós temos uma família na presença de Deus. Você pode dizer amém para isso? Então, continue desenvolvendo o seu caráter. Aí, segunda coisa que eu falei, tenha um discipulador de verdade, seja um discípulo de verdade na vida dele. Eu ainda queria dar uma recapitulação nesse ponto aqui, porque isso faz parte, né, de ser uma cobertura eficiente e poderosa na vida da nossa família, nossos filhos e aqueles que temos responsabilidade. Existe pelo menos os três tipos de discipulado. O discipulado tipo bombeiro. O que é o discipulado? É quando eu cuido de alguém. Daqui o Fábio, vamos dizer que eu sou discipulador do Fábio. Mas eu sou um discipulador tipo bombeiro. Eu não estou no padrão ideal de discipulado. Aí está quebrado, amém, Fábio? Está quebrado todo esse exemplo aí, mau exemplo. Mas aí quando é 2 da manhã, o Fábio me liga. Eu não cuido desse cara durante a semana, eu não me reúno com ele, eu não estou junto com ele. Mas aí 2 da manhã ou meia-noite, vamos colocar falou que a meia-noite, o Fábio me liga: pastor, o negócio está pegando aqui em casa, eu vou largar essa mulher. Está quebrado, amém, Fábio? Só um exemplo, que ele é muito apaixonado pela esposa dele, e eles estão vivendo uma vida muito boa como um casal. E aí, meu irmão, o meu carro vermelho de bombeiro, aí eu já desço do quarto naquele negócio assim, né, que é um ferro, já caio lá embaixo, já visto a roupa de bombeiro, e já corro pro carro e entro, chamo a equipe, aí já corro para a casa do Fábio, para apagar mais um incêndio do casamento dele. Aí eu chego lá e tal, que foi? Tá, já corre com as mangueiras, com extintor e tal. Aí reúne, aí ajuda a hora, e ele se perdoa. Aí quando é 2 da manhã, conseguimos apagar o incêndio. Graças a Deus. Aí eu vou para casa, para mais uma temporada que eu não me reúno com o Fábio, esperando que agora seja uma explosão de gás. Agora haja algum outro tipo de tragédia dentro do casamento dele, para mais uma vez eu me manifestar como discipulador bombeiro. Diga, faça assim, ó. Assim não vale. Tenho discipulado de faz de conta, que é só para encher linguiça. Não tem nada errado em você chegar para mim, ou eu chegar para você como um torcedor do Paysandu e dizer: saudações bicolores, o Paysandu foi campeão. Perdão aí o pessoal do Remo, tá? Aí, mas é isso aí, é um enchimento de linguiça, é conversa para boi dormir. Aí aquele discipulado de faz de conta, que eu faço de conta que eu estou te discipulando, e tu faz de conta, e tu finge que está sendo discipulado, e está lá no papel escrito: discipulador fulano de tal, discípulo fulano de tal, e a coisa não anda e nem funciona, só papo furado, conversa para boi dormir. É o discipulado de faz de conta. E tem um terceiro discipulado que não faz parte, em nome de Jesus, das nossas vidas, que é o discipulado de manutenção. Cadê o Eliezer? Está aqui? Levanta a mão. O Eliezer sabe bem o que é isso, porque ele tem uma empresa nessa área de informática, e tem vezes que ele passa só com o cliente, né, para ver, e aí, hackearam, aí não, está tudo tranquilo, está tudo em ordem, está funcionando tudo bem, está tudo, então está bom, tá, beleza, tchau, tchau. E ele vai embora, só de manutenção, só para ver e tal. Aí se hackearam, aí ele para lá, vai ter que desmanchar esse nó. Só de manutenção, como diz o pessoal aí fora, só para inglês ver. Mas a coisa não é mesmo, só fazendo dando uma guaribada, como diz o pessoal, mas a coisa não é de verdade. Não é isso que nós buscamos, baseado na palavra de Deus. O que nós buscamos é o quarto nível, que eu diria que esse é o discipulado de verdade, que é o discipulado profundo. Um discipulado em que discípulo e discipulador caminham juntos numa aliança. Aonde o discipulador vai, a discipuladora vai trabalhar para levantar essa pessoa, para que ela seja tudo aquilo que Deus planejou. Aonde eles vão sentar e não vai ter conversa para boi dormir, como fazia com o pastor Jacques, e ainda me reúno com ele através do telefone. Eu perguntava assim: Jacques, você fez o seu devocional? Você fez a sua leitura bíblica? Sim, eu fiz. Você meditou? Meditei, porque tem gente que só lê a Bíblia, mas não medita. Meditar é aquela posição da abelha que pousa na flor, mas não só pousa, ela coloca lá o seu canudinho, e ela vai no mais profundo da flor e suga o néctar da flor para ela. Então, isso é meditação. Quando você para num texto da Bíblia, você lê, relê, e você pede ajuda do Espírito Santo. Me ajude, Espírito Santo, a entender. Fala, Senhor, comigo através dessa palavra. Aí você começa a meditar. Vamos pensar num texto da Bíblia. O Senhor Deus é sol e escudo. Ele dá graça e glória, e nenhum bem sonega aqueles que andam retamente. Aí eu coloco meu canudinho lá com uma boa abelha e digo: puxa, Senhor Deus é sol. Ah, então o sol serve para aquecer. Sem o sol não há as plantas não têm como crescer, não tem como haver flores, não tem como haver fruto, não tem como ter vida, tudo morreria sem o sol. Então o Senhor Deus não é que Ele é o sol, literalmente, é só uma ilustração. Ele é como o sol na minha vida. Ele transmite luz e calor na minha vida. Ah, que maravilha! Ele é sol e escudo. Para que serve o escudo? Para proteger. Então o Senhor é a minha proteção e a proteção da minha família. Aí a pessoa vai mergulhando no texto. Amém, queridos? E aí a promessa arrebatadora. Ele é sol e escudo, Ele dá graça e glória. O que é graça? É um favor imerecido. É a graça que faz do derrotado um vitorioso, do fraco um forte, do pecador um santo, do miserável um próspero, do doente o curado, saudável. Ele dá graça, e não somente isso, glória, ou seja, Ele levanta, Ele promove, Ele faz que a gente seja cabeça e não cauda, que a gente esteja por cima e não por baixo. Isso é dar glória, nos levantar, nos honrar, nos dar dupla honra, como o Senhor disse: eu darei para você dupla honra. Amém, igreja? E aí outra pergunta: como é que está indo, meu querido, o seu casamento? Não, é porque a minha esposa, não sei o quê. Não, peraí, eu não estou perguntando sobre a tua esposa. Eu quero saber como você está agindo como marido. Você está amando essa mulher como Cristo amou a igreja, meu precioso? O que você poderia me dizer que você possa fazer para melhorar o seu casamento e o seu lar? Aí, irmãos, porque é muito fácil. Essa aí é coisa da carne, da natureza adâmica. Chega com Adão, o Senhor chega com Adão. E aí, Adão? Adão, onde estás? Estou aqui, Senhor. E aí, o que aconteceu? Foi a mulher que tu me deste. E aí vai com a mulher. E aí, mulher? Que? A cobra. Foi a cobra. Aí o Senhor vai com a cobra. E a cobra... Porque a cobra, ela andava. Acho que tinha um tipo de mão, de pata, né? Depois que ela ficou só cobra. E tem algumas cobras que ainda tem um tipo de uma pata primitiva. Um dia eu te mostro isso, quando eu estiver dando aula de biologia. Brincadeira, tá? Aí... E aí, cobra? E a cobra... Tentou apontar para o macaco, mas não deu certo. Não tinha quem culpar. Então, ainda hoje, Rico, ainda hoje, vai com o marido culpa a mulher. Vai com a mulher culpa a cobra. E ninguém tem coragem de assumir. Então, o discipulado de verdade profundo é para levar você a assumir as suas responsabilidades diante da esposa, diante dos filhos. É para ajudar você, minha irmã, a assumir suas responsabilidades diante do seu marido e diante dos seus filhos e diante de Deus. Então, tenha um discipulador. Seja um discipulador, tenha um discipulador de verdade e seja um discípulo de verdade. Não só esses aí, esses três que eu falei, diga, está fora. Então, queira um discipulado de verdade e profundo na sua vida, que você vai ouvir não só o que você gosta de ouvir, mas você vai ouvir o que você precisa ouvir. É um coach, aquele treinador que vem para te ajudar a ser melhor, para te ajudar a ser bênção, para te ajudar pelo princípio do discipulado. Agora, só abrindo um parêntese. Ah, essa visão do discipulado é do pastor Eibe? Essa visão do discipulado é da Igreja da Paz? Essa visão do discipulado não é do pastor Paulo Jeff, da pastora Rebeca? Não. Essa é a visão de Deus. Essa é a visão que nasceu no coração de Deus. Essa é a visão que nasceu nas entranhas de Deus, nas profundezas de Deus. E o Jesus e o Pai, ele disse: eu e o Pai somos um só. Eu só faço aquilo que eu vejo o meu Pai fazer. Eu só falo aquilo que eu vejo o meu Pai, que eu ouço o meu Pai falar. E foi Jesus que disse: ide, fazei discípulo de todas as nações. Não foi: glória a Deus que o pastor Eibe recebeu essa graça, pastor Paulo, Rebeca e tantos outros homens de Deus receberam, entenderam a visão, e nós entendemos junto com eles também. Mas isso não é visão de homem nenhum, é visão de Deus. E através do princípio do discipulado, a igreja amadurece, a igreja é cuidada, a igreja é pastoreada, a igreja cresce, a igreja ganha saúde, porque transparência, o discipulado de verdade, profundo, ele tem transparência, e transparência é saúde. Aquilo que você encobre está em trevas, e aquilo que está em trevas está na mão de Satanás. A verdade é que quando você traz à luz certas mazelas, certas doenças da sua alma, doenças do seu casamento e da sua família, a luz do Espírito, a luz da revelação da palavra chega ali e afugenta esses demônios para a escuridão, e o seu casamento se torna bênção, a sua família se torna bênção, e ela, essa família, a sua, vai glorificar Deus aqui na terra. Quantos aqui entendem o que eu estou falando? Então, meu querido, tenha um discipulador de verdade, seja um discípulo de verdade. A terceira coisa, que agora é a continuidade, desenvolva um relacionamento de profunda intimidade com o Espírito Santo. O Espírito Santo não é como o estepe de um carro. Tudo falhou, furou o pneu, tudo falhou. Então pega a estepe e usa. O Espírito Santo não é estepe. Tudo, querido, depende dele. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. É o Espírito Santo que, operando em nós, vai nos transformando gradativamente numa expansão de glória em glória na imagem de Deus. É obra dele. O novo nascimento, a regeneração, é feita por obra do Espírito Santo. Na verdade, você não mudou de religião, você teve um encontro com Deus, e o Espírito Santo estava nesse processo te levando a Jesus. Então essa amizade, essa intimidade com o Espírito Santo é o segredo dos segredos dos segredos da vida cristã. Até se papai e mamãe forem muito fiéis e apaixonados por Deus, tendo intimidade com o Espírito Santo, e eles passarem isso pelo exemplo deles, e pelo ensino e discipulado deles na vida dos filhos, e eles conseguirem isso, eu vou te dizer, você conquistou na sua família uma grande vitória. Porque nem sempre você vai estar perto dos seus filhos para saber todas as situações deles. Você não vai poder instalar um chip no seu filho e ficar monitorando para onde ele vai, nas 24 horas, o que ele faz na escola. Botar um drone para poder ir, né? E você aqui acompanhando, não. Mas se você ensinar os seus filhos, olha, papai, mamãe, você que é jovem, vai casar ainda, presta atenção no que eu estou te dizendo. Se você ensinar os seus filhos com o seu exemplo, porque não vale, vai ler a Bíblia, menina, e você não lê a sua Bíblia, você não tem tempo com Deus, você não chora na presença de Deus, você sabe, eu pedia para Deus: meu Deus, me ajude. Que os meus filhos me peguem chorando na tua presença, falando em língua na tua presença, te adorando, Senhor, apaixonado por ti, e que isso crie um impacto na vida dele. Que eu vi um testemunho de um rapaz que ele disse assim: eu acordava bem cedo, eu ia devagar, aí eu via o meu pai com lágrimas caindo pelo rosto, ele adorando a Deus, falando em línguas, com a Bíblia dele na mão, aberta. E aquilo marcou muito a minha vida. Aí eu vi esse testemunho. Isso é isso que eu quero. É isso que eu quero para a minha família. Essa intimidade com o Espírito Santo, essa intimidade com Deus. Aí o apóstolo meu, vi Eduardo, fundador da Igreja da Paz, passou mal no avião e foi internado no Porto Dias, na CTI. A pastora Rebeca ficou um mês com ele na CTI do Porto Dias, aqui em Belém. E depois ela contou um testemunho, porque ela é enfermeira, ela tinha que ficar cuidando. Um dia ela entrou para hidratar a pele do apóstolo, já velhinho ele. Aí ela pegou o hidratante, foi passando na canelinha dele, e quando chegou no joelho, ela viu um calo de osso no joelho. E ela sempre perguntou: pai, qual é o segredo do seu ministério? Porque se eu tenho um ministério, a nossa família é tão abençoada. Nesse dia, o Espírito Santo disse para ela: esse é o segredo. Porque ela acordava às 5 da manhã, ela olhava e via no escritório dele, na casa, aquela luz por debaixo da porta, 5 horas da manhã, o apóstolo meu vinho estava lá, orando, chorando, adorando, orando pela família, pela igreja, 5 da manhã, e aquilo era calo de osso no joelho dele, tanto ficar de joelho, orando e buscando. Por que você acha que essa família é abençoada? E essa família está impactando o Brasil e nações? Porque tinha um homem de Deus, tinha um homem que tinha intimidade com Deus. Ai, essa é a minha maior ambição. Você devia ter essa maior ambição na sua casa e na sua família. Então seja um exemplo para os seus filhos, ensine isso. Porque eles tendo intimidade com Deus, eles vão ter o temor de Deus. Mas os meus filhos, eles contam para mim: pai, eu via Satanás criando toda a oportunidade para mim cometer um pecado, mas eu sentia que alguma coisa me cercava, vinha como se fosse um medo no meu coração. Não, eu não vou fazer isso não. Sabe por quê? Porque todo dia esses meninos estavam na Bíblia, e eu não estava lá com a vara de ferrão elétrico, mora, lê a Bíblia aí. Não, esses caras aí, num dia desse, o Josué, aí a Simone disse assim, o Josué já tinha tido 2 horas lá sozinho. A Simone perguntou assim para ele: e aí, Josué, já leste a tua Bíblia? Ele disse: não, mãe, eu só estava orando. Aí a Simone disse: meu filho, pelo amor de Deus, vai ler e meditar na Bíblia, porque demora muito, né, tu vai ser arrebatado. Já é quase um exagero, mas eu prefiro ter esse exagero do que ter um garoto ou ter uma filha que nem ama a palavra de Deus, não liga para a palavra de Deus, nem tem intimidade com Deus. Quantos aqui estão me entendendo, gente? Sabe, os apóstolos sabiam, o Moisés sabia. O Moisés era tanta pressão, uma nação gigantesca, murmuradora, mais de 1 milhão, acho que só de homens, era muita gente, mas o Moisés pegou a sua tenda, criou uma tenda e armou ela fora do arraial, fora do burburinho, daqueles lances lá das picuinhas. Iria sozinho, quando ele se levantava, saía da tenda dele para ir para a tenda da intimidade com Deus, a nação toda, cada um saía na sua tenda e ficava em pé vendo o seu líder ir lá para a tenda de oração, mais isolado, separado do arraial. Quando ele chegava na tenda, a coluna de nuvem da glória de Deus descia, e Moisés falava face a face com Deus, como o homem fala com seu amigo, e cada um perto da sua tenda adorava a Deus. Ele era o exemplo de intimidade com Deus. Jesus se acordava de madrugada, ia para o lugar deserto e orava, tendo intimidade com o Pai. Os apóstolos, na hora do crescimento da igreja, começou a murmuração das viúvas e da família das viúvas gregas que tinham se convertido e estavam na igreja. É porque nós não estamos recebendo a nossa cesta básica, a nossa cota de alimento. Aí os apóstolos, claro, um problema seríssimo não cuidar das viúvas carentes. Mas sabe o que eles disseram? Não é razoável, escute bem, não é razoável deixar a palavra de Deus para servir as mesas. Vamos chamar homem cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo, para cuidar desse serviço. E eles levantaram homens poderosíssimos como Filipe, como Estevão e tantos outros, que se destacaram depois no ministério, para cuidar desse serviço. Ele disse: e quanto a nós, nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O que é isso? Intimidade com Deus. Você não pode brincar com isso, meu querido. Isso é vital, vital. Você vai ficando longe dele, ficando longe dele, daqui a pouco você está perdido. O que é que eu vou fazer do meu casamento? O que é que eu vou fazer da minha família? A curupira me enganou no meio dessa selva. Eu acho que eu vou colocar um pedaço de fumo aqui no tronco dessa árvore para enganar a curupira, para ver se eu saio desse emaranhado de cipó. Isso é conversa, sabe, irmão? É potoca de caçador. Já fui caçador, tá? Tem umas histórias aí que a gente ouvia. Então tem gente que está no amaranhado da selva da vida, perdido. Sabe o que vai fazer? Não sei se eu vou embora, não sei se eu fico, não sei se eu continuo nesse casamento, saio desse casamento. Porque se afastou de Deus. Porque se afastou do autor e criador da família, do casamento. E os filhos pagam pato. Esses meninos aí, esses filhos, não pediram para nascer não, meu querido. Foi você que gerou. Então vamos pagar um preço. Aí você diz: será que tem jeito? Tem jeito sim. Ainda não é o fim da história. Tem jeito sim. Uma vez cheguei com a pastora Rebeca chorando em crise por causa dos meus filhos. Eu disse: pastora, chorando. Ela estava ministrando, pastora, chorando. Ah, igual um bebê. Pastora, tem jeito ainda? Tem jeito sim, meu filho. Tem jeito. Ainda não é o fim da história. Eu quero dizer para você, papai e mamãe, aqui nessa noite, tem jeito sim, ainda não é o fim da história. Já cresceram, tão rebelde, e o que eu faço? Ore, porque muito pode por sua eficácia a súplica do justo. A oração de um justo é poderosa e eficaz. A oração de um justo faz a mão do Senhor se estender para abençoar. E o Senhor diz na palavra dele: se a minha mão estiver estendida, quem fará ela voltar atrás? Nem todos os demônios do inferno são capazes. Deus vai, já está abençoando. Agora mesmo, quando eu estou falando, as bênçãos de Deus estão caindo sobre a tua família, sobre a tua vida. Porque o Espírito Santo está trabalhando, te trazendo revelação aqui. E essa revelação, essas verdades, vai alterar o teu destino no nome de Jesus. Você vai sair daqui não a mesma pessoa que você entrou. Você está sendo lavado pela palavra de Deus. O Senhor disse assim: olha, deixa eu lavar os pés de vocês. Aí o Pedro disse: não, tu não vai lavar meus pés. Jesus disse: se eu não te lavar, tu não tem parte comigo. Aí o Pedro disse: então, Senhor, me dá algum banho completo. Jesus disse: não, não, não. Você já está limpo pela palavra que eu tenho dito. E quem já se lavou, não precisa senão lavar os pés. Nessa noite eu estou só lavando teus pés aqui, para a tua caminhada dentro da tua família, no nome de Jesus, porque a palavra de Deus está te lavando por inteiro. E você vai manifestar aquilo que você é. E você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém, meu querido? Então o Espírito Santo vai te ajudar. Ele vai te dirigir em toda a verdade, te guiar. Ele vai te ensinar como amar de forma prática seu cônjuge. Ele vai nos dar sabedoria para corrigir e ensinar os nossos filhos. Porque eu cometi muitos erros, irmãos. A família que eu tenho não é fruto de que eu fui o cara perfeito ou a Simone foi perfeita. Nós temos tudo o que a gente sabia. Agora, nós não fomos negligentes, a gente cometeu vários erros, mas nós cometemos também muitos acertos, e nós demos tudo o que nós podíamos de nós, e naquilo que nós não demos conta como seres humanos finitos e falhos, o El Shaddai, que a Bíblia chama um dos nomes de Deus de El Shaddai, que significa o Deus mais do que suficiente. Naquilo que você não foi o suficiente, ou não está sendo suficiente, mas seja fiel na luz que você tem, seja dedicado e pratique aquilo que você sabe. E aquilo que você é finito, não compreende, não tem revelação, Aí o que você faz? Você confia em El Shaddai, porque ele vai ser mais do que suficiente. Ele vai completar o restante com a sua graça e poder para você ter uma família de sucesso. Meu Deus. É, eu vou ter que... Eu pensei que eu ia avançar mais um pontinho aqui do que de manhã, olha. Mas eu vou parar aqui. Domingo que vem, não falte. Se você tiver dor de cabeça, avise a gente aí no grupo que a gente compra Neosaldina. É Neosaldina? É. Aí a gente dá um comprimido de Neosaldina para ti e impõe a mão sobre a tua cabeça. Se você tiver uma dor no osso do mocombô, tome um Tandrilax ou um Dorsilax, que vai relaxar a musculatura, tu vai sentir melhor. Agora, ei Wesley, não grava isso não, tá? Tem que tirar isso na edição. Se você tiver diarreia, aí já é por sua conta. Entendeu? Porque eu não quero que você passe vergonha aqui, então... Mas mesmo assim, se você quiser confiar como Públio, o pai do líder da ilha de Malta, que estava com diarreia, Paulo impôs as mãos sobre ele e ficou curado. Então, o Deus de Paulo é o mesmo Deus. É o mesmo Deus de hoje. Mas não falte, querido. Convide mais alguém com você. Então, domingo que vem, nós vamos falar aqui desenvolvendo uma unidade inabalável com o seu cônjuge. Isso é forte demais. Você vai aprender aqui domingo sobre a sinergia espiritual que tem na vida do casal. O homem como polo de autoridade e a mulher como polo de influência. Gente, essa palavra é muito forte. Você vai vir, eu tenho certeza que o Espírito Santo, pela misericórdia e graça de Deus, vai te chacoalhar. Não por causa de mim, mas por causa dele. É apesar de mim. Amém? Apesar de mim, apesar do vaso ser de barro, mas eu creio que Deus vai mexer muito com a tua vida. Você vai entender coisas profundas aqui, domingo que vem. Não falte, e vamos ficar em pé para nós orarmos no nome de Jesus.